Vitória 2704, faz retorno de desvio. É 1980 graus 139, 810 no 3. Cena, não pera. O meu Tango Golf decolado aos 03, chama controle 1208, confirma é trem? 208 chamará negativo o trem, Romeu Tango Golf. Gente, controle 1208. 208. Espera da 10, pronto, gol 2009. Gol 2009, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, gol 2009. DFR cancelado a 04, qual será o nível solicitado até o destino? 085, ciente. Informe seu chamado de pouso. Ciente, gol 2009. Chame o centro Recife em 12685, alterna 12545. Patrulha de Salvador, boa tarde, é o Papatango Romeu Tangolf no corredor Axeb. Corredor Axeb, meu pé já pode estar vendo fora da barra, ajuste 1013, Romeu Tangolf. Gente, meu pé, ajustado 1013, reportará farol da barra, Romeu Tangolf. Beleza, perfil saída divergente. Estimativo, sempre decolar de pista 10, gol 2009. O Xenem 1142, decolado 04, controle no 208. 08, boa. Liversonai, chame táxi para Patango Serra até o Yankee. 4462, vou em Mari para a chegada a Mari. Está livre descer até o nível 050, vigilante. O 2009, decolado aos 06, controle no 208. Agora controle 208, voo 2009. Controle Salvador, voo 2009, vai cruzando 1310, seguindo a saída coral. Voo 2009, contato radar decolado, mantém 180 pelo coral. 80 coral, voo 2009. Cane 5024. E boa tarde, Oxenem 6321, só tiver a pronta. Oxenem 6321, olhar e manter de no zero. Ali manter no zero, 6321. A gente já está no luto, identificação, surpresa da chegada. 3 horas do Guanapur do VR Salvador, chama para descer. Onde se mantém o 040. 040, controle ou chame a 142, boa. Chamei a 142, acione 5024 no transponder, consiga confirmar 3 horas. Ok, 5024, o Calibã Eco 21 do Salvador. Lime? O Oscar Lima Eco já está 17 milhas de Salvador. Gente, eu estou para 1.500 pés, o último trem Salvador 1013, direto rotatória. Informe, viu algum campo? 1.500 pés, 1.500 0 no 3, direto rotatório, o Oscar vai chamar a visual. Oceano 2704. Ora, 60 milhas na Nordeste, Salvador, serviço está encerrando, mantendo 090 e chama quanto de Aracaju, frequência de 0, decimal 3. 20, decimal 3. Controle Salvador, 964, da Gol. 64, a identificação, desse mantendo 060, 3 anos chegando mais. Controle de Oceano 63, 6321, decolando, escuta, pô. 6321, contato radar, decolar e submantenha 360 via Argo. 360 via Argo. Semana pro direto da presente, cruzou 2000. Passa para a LF, 6321, já cruzou 2000. Aguarde. Tá. O 2009, Gol 2009. Você escuta você? Já foi autorizado em sola a saída Coral com firme. Já interceptou a rádio 223 de Salvador? Afirmativo, interceptando a mesa. O meu, Tango Gol, gente. Vai prosseguir ao 085 para Guanambi. Se mantenha o 045 também. Quando possível, agora estou com o sistema de pouso. Foi. Se tu ia atravessar da Baía do Santos, seguindo ao 045 no meu tambor. Quando possível, agora estou com o sistema de pouso. Vou, já. Visual com o campo, Oscar de Maico. Ali Maico para ingresso no circuito de tráfego, chama agora a Torre Salvador, frequência 118 decimal 95. 1895, Oscar de Maico. 6142, chama o centro de resistência 2085, alterna 25 decimal 45. 2685, pode confirmar secundário para a gente, né, senhor? 2545, ou 6142. 2545, boa. Ativo. 4-4, o Oscar Lima Eco. Final da 1-7, então, prosseguir. Oscar Lima Eco autorizado no 1000 pés. Fique atento à pasta do setor. Norte do aeródromo. Com condições de encurtar sinal da 1-7, papapá, Oscar Lima Eco. Afirmativo, o Oscar Lima Eco. Gente, reporte na vertical da RMA, Oscar Lima Eco. Reportar, confirma o Oscar Lima Eco. Tem conhecimento do L ponto da RMAR? Negativo. Fica na terceira milha da final da 1-7. Ou na vertical da RMAR ou na vertical do pedágio da CIA Aeroporto. Reposta na vertical do pedágio da CIA Aeroporto. Oscar Lima Eco. Pedágio vertical, Oscar Lima Eco. Céu Hotel Yankee, autorizado o táxi até o ponto de pera da Oscar, reporte pronto. Céu Hotel Yankee, autorizado até o ponto de pera da 1-7, Céu Hotel Azul, 4462, desemparar 2000 pés, altímetro em Salvador 1013, Leveler 73 para 10, chama autorizado no 3 segundos. 2000 pés, 10013, autorizado direto aqui, entre 4462. Confirma! Tem condições de Agrícola da 10, senhor, é operação Charlie Fox. Ciente. Aguarde no ponto de espera da Oscar. Ciente, aguarde no ponto de espera da Oscar, no céu, até aliás. Pisto no 7, vento 1,80 graus no 2, nós hoje no 0 no 3. Deixando o táxi Oscar livre, a aeronave vai ingressar pisto no 7. Poderia confirmar sua mensagem para o Oscar Lima Eco? Condições de liberar após táxi Oscar e efetuar backtrack após o táxi Oscar, deixando a Oscar livre? Afirmativo, o Oscar Lima Eco. Livre pouso no 7, Oscar Lima Eco 1,80 graus 1 no nós, hoje no 0 no 3. Livre ponto para o Oscar Lima Eco. Aguardo pelo seu estimado de pouso. Para 085, Romeu Tango. Estimando pouso aos 2005, Romeu Tango. 2005, pouso, né? Pátio 3 ou no pátio 4? Pátio 3, senhor. Gente, foi informado o pátio 4, ok? Tá no pátio 2 em que posição? Confirme. Tá atrás do gol, senhor. Fazendo o pushback agora. É 321, chame Recife em 288, alternando 26-0. 288, ainda 260, obrigado, minha 321. E aguardando, Oscar Lima Eco, autorizado backtrack, táxi até o pátio 4, estacionar frequência livre. Backtrack, até o pátio 4, Oscar. Controle informador, passa a direção de Rio, passa agora 010 para o 040, 110 visuais para ponta pela frente. Gente, Juliette Tango Zulu, planos de comércio modificado a partir de agora aos 1,8 no 5. Eu sigo em regra de voos visuais, direto rotatório, descendo a 2.500 pés, altimetria em Salvador, 1,0 no 3. Corrido padrão, descendo para 2.500 pés, completa a rotatória, Tango Zulu. Gente, foi informado para a torre que estaria no pátio 4. Pátio 4 fica do outro lado do aeródromo, próximo à pista auxiliar, ok? Podia ter causado um incidente aqui no aeródromo. Efetue 1,80 e reporte naquilo, que é a taxa que fica na retaguarda do pátio 3. Alta, gente, quando a torre questionou o pátio, foi informado pátio 4. Pátio 4. Ok? Efetue 1,80 e reporte na taxa Equilo. Gente, vai efetuar 1,80 reportar na taxa Equilo, Serra Hotel Yankee. Confirmando, Serra Hotel Yankee, mantém a posição. Mantendo a posição, Serra Hotel Yankee. 6.000, gol no 64. Para 2.000 pés, o último 3 Salvador 1.0.3, livre dessa linha para 1.0, chama estabilizado no localizador. M3 e 2.000, estabilizado, chamarei estabilizado, gol no 64. M3 e 2.000 ainda não me escuta? Tem conhecimento do táxi Índia? Afirmativo. Gente, torre no noite decimal 95, Serra Hotel Yankee. Braço, 2.895. 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 3. 1-0-1-3, livre pouso, sistema 0, azul 4-4-6. Então, eu, Papa Tango, já Serra Hotel Yankee, mantenha o ponto de espera da 1-0. Papatango, Serra Hotel Yankee, mantenha o ponto de espera da 1-0. Aguardando o ponto de espera da 1-0, Serra Hotel Yankee. Serra 09, serviço está encerrado, mantenha 1-8-0, agora afastado a 4 milhas do Oeste Salvador. Chama controle aliás da frequência 2-0-1. Agora foi meu, 2-0-1, voo 2-0-09, obrigado pela ajuda. Papatango, Serra Hotel Yankee, autorizado a alinhar e manter pistão no zero, agilizando manobra. Autorizado a alinhar e manter na 1-0, agilizando Serra Hotel Yankee. Azul 4462, direita 1219, solo, agilizando manobras para liberação da pista. Rei para 1-0, chame a torre Salvador em 1-8, pessoal. Chara Salvador, 18-9, gol 9-4. 18-9-5, a torre Salvador. 18-9-5, obrigado. Serra até o Yankee, livre decolagem da 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0 nós, hoje 1-0 no 3. Chame táxi, Vitor Kilo Delta. 2 Salvador, gol 964, baixa travado, sinal 1-0. Gol 964, continue a aproximação, guarda a pista livre. Guardando. Papatango, Serra Hotel Yankee, decolado aos 2-2, curva à esquerda, perfil da saída Pucca, Jamaracaju, libere o setor de decolagem. Pucca, Maracaju, Serra Hotel Yankee. Voo no 1-64, livre pouso, pistão no 0, vento 1-9-0 graus, 1-1 nós, ajuste no 0, 1-3. E3, autorizado, pouso na 1-0, voo no 1-64. Salvador, 4065 da Azul, mantém o ponto esperado 1-0. Serra Hotel Yankee, decolado aos 2-3, controle 1-2-0-8. 2-0-8, Yankee, grato, é um bom serviço aí. Tango Golf. Controle. Papatango Zero da Yankee. Monitorar as frequências do centro de Recife. Frequências 26, corrige 288, alternativa 260. Papatango Golf. Controle Papatango Zero da Yankee. Eu, Papatango, Serra, Hotel Yankee, contato radar, decolagem, subimos até 190, saída da Puca. O Serra Yankee, você me cita discutindo 090 como limite final? Se mantém 090 como final, Serra, Hotel Yankee. Yankee. Agora, é autorizada a saída Conde. Cliente Conde, Serra, Hotel Yankee. Autorizado voar Conde, Serra, Hotel Yankee. Conde, Yankee. Azul 4065, alinhar e manter pista no zero. Gol no 164, direito no 219, solos 24. 219, gol no 164. M3 no 4, identificação desse materno de voo 050, chegar a mais. Tango Zulu, desça para ONU 1510, altímetro em Salvador 1013, aguarde, chamei o Vila para o campo. Tango Zulu, desça para ONU 1500, a estado de 13, muito grato, Tango Zulu. 7.0.0. Tango Zulu, já quer avisar o campo? Tem um filho, senhor. Quer o circuito de tráfego, chama a torre 1895. Eu falo aqui, braço. Torre Salvador, boa tarde, boa tarde, Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, mantenha... Confirmando, autorizado prosseguir final da 1-7? Inicialmente vai manter circuito visual da 1-7 e aguardar para girar a base. Aguarde instruções. Negativo. Mantendo o rumo da 1-7, aguardando para girar a base. O Juliette Tango Zulu. Correio, Tan 3567. Autorizado aliar e manter pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, Tan 3567. Isso aqui o Delta mantém a cabeceira 35, aguarde instruções para decolagem. Sete Tango Zulu, confirma, pouso no 7 ou no 0? Pouso na 1-7, senhor. Seguinte. Sete Tango Zulu, condição de ingressar na perna do vento, cabeceira 35, base pela esquerda? Negativo. Gente, ingressa a perna do vento, cabeceira 35, com base pela esquerda, para livrar o eixo de decolagem da cabeceira 35. Ok, Tango Zulu. Azul 4065 decolado, aos 1-1, controle no 208. Controle 208, azul 4065. Controle, boa tarde, azul 4065, cruzando 1000 pés na Dial. 4065, contato na derrame de decolagem, tudo em mantém o nível de voo 340 após 2 mil pés, vou direto Leda. Ok, sobe 340 após 2 mil pés, direto Leda, azul 4065. O vento pista 35 com base pela esquerda, limpando o eixo de decolagem da cabeceira 35. Tango Zulu, poderia manter o setor norte, senhor? Confirme. Poderia manter o setor norte até aguardar aí a liberação para ir para a mina da 17? Afirmativo. Então com a curva à esquerda, siga a linha da estrada do corpo. Tem conhecimento? Afirmativo. Gente, com a curva à esquerda, siga a linha da estrada do corpo, mantenha o setor norte do aeródromo. Sem interferir com a sinal da 17. Saco do voo. Jet Tango Zulu, reporte na vertical da Estrada do Coco. Passa lá a vertical da Estrada do Coco, o Tango Zulu. Estrada 3567, livre decolagem da 10, vento 180 graus, 199, ajuste no 013. Decolagem da 3567. Sinalização desse mantém ao nível de voo 060, chegando mais. Mantém o nível de voo 060, chegando mais. Dito Kilo Delta, livre decolagem, cabeceira 35, vento é 180 graus, 119, 890, 13. Tá na vertical da Estrada do Coco, Juliette Tango Zulu. Gente, Juliette Tango Zulu. Ingressa a perna do vento, pista 10 para aeronaves e aguarda instruções para girar base, cabeceira 17. Como o tráfego decolando cabeceira 35, um Papa Alfa Tango 4. Porte visual com tráfego. Afirmativo, se falar, está girando à esquerda para a perna do vento Tango 0, aguardando para pouso 17, Tango 1. TAN 3567, decolado aos 30, controle no 208. 208, 3567. Vitor Kilo Delta decolado aos 29, toma o tráfego à sua direita, mantendo perna do vento no 10, 1.500 pés, não vai interferir com a decolagem da 35. Positivo, Delta 100. Já estamos Zulu, mantém o setor norte, reporte visual com tráfego, decolando da 35. Afirmativa, vai passar o setor norte e informará visual com o Vitor Clodão. Autorizado 1.000 pés, já estamos Zulu. Gente, aguarde para curvar, após essas 5 milissecundas, para curvar à direita. Senhora, nós vamos para a proa da formação, é melhor pela esquerda, senhora. Eficiente. Após cruzar 3.000 pés, está autorizado curvar à esquerda, proa de eleva. Afirmativo, curvando à esquerda após 3.000, eleva. Grato, senhor, está 3.567. Salvador 3154. 3154, identificação desse mantenimento de voo 070, autorizado a chegar na Mare. 70 para o Namare, 3154. Controle, boa tarde, Vitor Kilo Delta, decolando a 35, passando 2.000, vai manter a restrição de 3.900. Decolou Delta, contra a roda, decolagem, submantenha 060, na saída da bomba. Positivo, cumpre a restrição, bateu? 3.000? Está livre. Livre, obrigado. Vitor Kilo Delta, passando 2.500, sem condições visuais, solicita mudar as regras para visuais da presente, 045 para a feira de Santana, estimando lá 18 e 45. Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, plano instrumento modificado a partir de agora, 932, prosseguir em regra de voo visuais, subindo 045. Quando possível, seu estimado de pouso, e direto feira de Santana, Vitor Kilo Delta. Coletivo, direita, direto feira de Santana, estimando o pouso 1845, Vitor Kilo Delta. 0 graus 10, nós 8 na 03. Tango. System 3325, antena 3395. Consumir a frequência, por gentileza, por 4065? Pois não, é 13325, alterna 3395. 3325, negativo 3395. Muito obrigado, boa tarde.

Portugal 021 Alpha, Falcon identification, and maintain level 040 PM, bound for arrival. Ponto espera da 10, pronto. Bruno 884, alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter com 884. Já estamos no Lula liberando parte 5, estacionar a frequência livre. Informar, chuva forte no setor sul da Erosmo, porém a operação permanece visual. 3927. 784 também. Salvador, muito boa tarde, azul 2791, no ponto de altitude, tem que tapapá. 2791, sem identificação, desse mantém 050, autorizado a chegada à mão. 050, chegada à mão, identificando 2791. Go 021 Alpha, that reduced to 2309. 230, é posição 021. Confirme? 1884, decolado aos 3, boa. Confirme se pista no 028 contra simulada. Negativo. Ciente, controle no 208, gol 1884. 208, boa tarde. Controle gol 1884, passando 1500. 1884, está tratando de decolagem, submantém 230, será PUCA. PUCA. Autoriza a gerente Aracaju, presente? 22000, vejamos. 22000, obrigado, gol 1884. 80x73, piso 5-4, desça para 4.000 pés, voltímetro em Salvador no 0 no 3. 4.000 no 0 no 3, 3 no 3. 3 no 9, 2, desça para 3.000 pés, voltímetro em Salvador no 0 no 3. Desça para 3.000 pés, estado em 3, para 3 no 9, 2. M3 no 4, livre LS, desça para 2.000 pés, chama estabilizado. 2.000, lá é estabilizado a minha 3. 3567, chame o centro de Recife em 288, alterna 260. 288, 260, boa tarde. Tranquilo, Delta? Tranquilo, Delta. Seu estimado de pouso em Feira de Santana? 1845. Gente, 1845, pouso em Feira. do Kilo Delta descida a critério, não há tráfego neste setor do conhecimento do controle. Ela cruza, reporte cruzando 3.500 pés para livrar a frequência e coordenar com o tráfego local. Estabilizado, Ocean Air 6314. 6314, complete a aproximação LS em 18.95 chamatórios. 2952. 3154, reduza para 2109. 392, liga LS, desça para 2000 pés, chama estabilizado no localizador. Para 2000 pés, apontar e estabilizar. Tá, 3142. Do 2791, reduza para 2109. Reduzindo para 2109, azul 2791. Torre Oxanero 6314, boa tarde. Oxanero 6314, livre pouso no 0, vento 190 graus, 099, ajuste no 0, no 3, pista no 0, úmida. Gente, livre pouso no 0. Desano 54, desça para 3 mil pés, última entre Salvador 9013. 3 mil pés, 3154. Pelo delta frequência livre, chame no retorno. Bono 884, chama centro de Recife, frequências 2085, alternativa 25.45. 2085, 254. 2791, redução para 1770. Redução para 1709, azul 2791. Estabilizado o localizador, são 3192. 392, complete aproximação em LS, chama a torre Salvador em 18.9. 3154, liga LS, separa 2000 pés, altímetro permanente no 093, chama estabilizado no localizador. 2000, tendo a posição antes da TAC SUI Alpha, na linha 314. Torre Salvador, boa tarde, eu estou 3193. Há 2 minutos para estar no baixado travado. Então 3193, continue a aproximação, aguarde o pistolismo, informa o pistol no zero molhado. Afirmativo, informando o pistol no zero molhado. Então 3192, livre pouso, pistol no zero, vento. 190 graus, 089, ajuste no 0, no 3. Afirmativo, livre pouso, pistol no 0, tá 3192. Control 021 Alpha, contact the DC 210 Alpha. Control 021 Alpha, time to reduce to 210 knots. Say 210 and Portugal 021 Alpha. Ainda não recebemos nenhuma informação inerente à precipitação 3.4. A 3.4 copiou a informação do controle? Positivo. Patrulha estabilizada no localizador? 3154 ALS. LS chama a 2 Salvador em 198, decimal 95. 3154. Siga. Mantenha o 090, Serra Tanhaque. Agora está em contato. Está agora 68 milhas no norte de Salvador, serviço radar encerrado, autocoordenação com Aracaju em 120.3. Está autorizado localizado para 2791? É livre, e aliás, para 2000 chama estabilizado, 2791. É, reportado estabilizado no INS para 2791. Da 3154, confirma o teto que é visto o campo? 3154, ainda não avista não. Gente, é pode estar avistando o campo da 3154. Positivo. Choveram sobre o campo? Afirmo, pistão no zero molhado. Da 3192, solo os 46, direito no 219. Direito no 219. Tem 20 localizer costa, Portugal 01, we are now changing to CNH 1013, for 10,000, Portugal 01. Correct, we clear descent to 3,000 feet, Mercer 1013, 021 out. 013, Portugal 01. Trezão 54, informa agora o vento de 210 graus, 7 nós, ajuste na 0 no 3. 1 no 0 no 3, avistou com 1.8 milhas da cabeceira, em ampere. Gente, está trezão no 54, livre pouso, pistão na 0, vento 210 graus, 0, 7 nós, ajuste na 0 no 3. Autorizado pouso no 0, trezão no 54. Estabilizou. Doutor, acaba de informar a operação instrumento, teto de 1000 pés, visibilidade de 4000 metros, chuva moderada no setor vertical do aeródromo. Completa aproximação de instrumento, chama a torre 1895. 1895, Portugal 021 Alpha, Soda Approach. Go ahead, Portugal 021 Alpha. Solar Power says operating IFR rule. feeling 1,000 feet, visibility 4,000 meters, moderate wind. Intercept localizer course, turning left, heading 140 km established from localizer. Left, 140, localizer, we copy the weather, course, Roger. Direction 10 to 2,000 feet, climb established from localizer course. Acione identificação, autorizada a chegada à mão, chame no ponto de altitude. Papapó, Lima, Maipo. Ferreiras e voos visuais, altímetro Salvador, 903. A 510, informe na chama para pouso. Lima, Maipo, Fox. Control 021 Alpha, que leva para a Electric Reproduction. Praticamente avistando, Azul 2791. Azul 2791. O vento 190 graus 0612 de nós, hoje no 013, pistão no 0 molhado. Gente, autorizado 190, Azul 2791. Pouso, 2791. Gente, autorizado pouso, Azul 2791. Estacionada com código transponder. 0170, confirmando o POB e o equipamento. 970. Portugal 021 Alpha. Continue your approach report, landing gear down and lock. Continue the approach, landing gear now down and lock. Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha informs you that runway 10 is wet. Grato. Portugal 019, copy. Runway wet. And the estimated ceiling is 500 feet. Portugal 021. 500, Portugal 021, copy. Ceiling 500 feet. Portugal 019. Salvador, 2715, desse mantém 050. No direito no 219, solo ao 52. Direito 219, ao 2791. TAP 021 Alpha, report runway insight. Call your runway insight, Portugal 021 Alpha. approaching our vehicle now for 500 feet now. We have the runway inside. Roger, clear to land runway 10210 degrees 06 knots. The wind and altimeter setting 1013. Copy, clear to land runway 10, approaching our vehicle now. Lima, Mike Fox informe me nacional para o pouso em San Luis Delta Lima. Nacional para pouso, nacional Mike Fox. Frequência livre, 2400, chame na decolagem. Ali mantém o lugar, 6327. Ground at 55, clear runway next right and contact ground frequency 11.9. Copy, we're vacating runway by the right, as possible as possible by the 29, possibly out your 29. 121.9. 129, eh? Yeah, possibly out your 29. Né, 6327, mantenha a cabeceira no zero. Mantenha 6327. Pista livre, é a luz é 21. Poxa, né, 6327, livre decolagem, pistão no zero, canto 220 graus, 06, 12 de nós, hoje pistão no zero, no 3, pistão no zero, molhado. Autorizar a decolagem, 627. Né, 6327, decolado ao 58, controle 120. Controle Salvador, boa tarde, eu chamei 6327. 37, contato radar, decolagem. Sim, meu controle, 6327. Tem contato radar, decolagem, submantém o nível de voo 180, saída coral. Contato radar, 6327-1180. Quando possível, proa de coral. Voz 2 mil, vai coral, 6327. Coral, 6327. Nove no oito. Salve Noite, chame 208. Salve 18. A identificação desse Matheus 052. Salve Noite, qual é a sua velocidade? Fox Air 90, sem identificação, desse mantenha o 060 chegada Coesco. Mantenha a última instrução do Centro Recife, desse mantenha o 060, aguarde por novas instruções. 60, vai manter pro 60, Fox Air 90. Rio Azul 2715 iniciou o procedimento a mão, está na proa de toque, descendo para a outra enquanto. Correto, precisa parar 3.000 pés, outro metrô em Salvador, 1013. Agora final ele é. Para 3.010.13. Azul 2.71. Qual a sua velocidade? 299. Pode reduzir a partir de agora para 250? Está reduzindo para 250, qual será a novembro? Azul 6918, Voiduna. Olimpo 03, acione a identificação, presa da pro de TAP, chama a ideal descida. Dia 9 noite, Voiduna, mantendo a speed na descida. Thank you.